caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Nas Voltas do Globo, edição para esta quarta-feira, dia 18 de dezembro de 2010. Hoje vamos falar de Lara Sophie Cathy Crockett, ela que é uma cantora que nasceu 9 de abril de 1970 na Bélgica, mas foi nessa cidade que passou os seus primeiros 5 anos. Ela que é italo-belga-canadiana, como quem diz, ou seja, tem descendência italiana, tem descendência belga, o pai é belga, a mãe é italiana, mas lá vamos à nacionalidade canadiana. Começamos por aqui, 1970, ela que sempre foi uma das pessoas, sempre gostou bastante de cantar, desde pequena, e também tinha um sonho, ser pianista. Lara, desde sempre, mostrou interesse pela música, ao ponto de que aos 8 anos recebeu, já que os pais podiam, de presente, um piano. Pois bem, desde os 8 anos então, Lara começa a cantar, e também, ou seja, a cantar as músicas que ouve na rádio e, simultaneamente, também a compor as suas próprias melodias. Tem formação musical e aulas de canto, e aos 12 anos começa a ser incentivada para cantar em, fora, enfim, pequenos bares e por aí. De certa forma, ela consegue captar desde logo uma atenção. Em 1986, ela grava o tema Les Asias et Ampleur, uma melodia que tem um sucesso moderado, são feitas 500 cópias, é uma raridade, mas o tema é bem vendido. E em 88 representa o Luxemburgo no festival Eurovisão da Canção. É muito curioso, porque aqui falamos na cantora Céline Dion, na passada segunda-feira, e hoje falamos da Lara Fabian. As duas participaram neste festival, as duas tiveram um forte impacto nelas, não é? E porque uma venceu, a Céline Dion venceu em 88, e a outra, portanto, a Lara Fabian, ficou em quarto lugar. O que não faz com que uma seja mais bem sucedida que a outra. Digamos que o mercado francófono foi mais conquistado pela Céline Dion, mas atualmente é Lara Fabian que mais o domina, por assim dizer. Já no mercado inglês as coisas são mais ao contrário, no mercado anglo-saxónico é mesmo Céline Dion quem domina, como quem diz. Digamos que a Lara Fabian tem outras polivalências, não apenas a música, ela também é atriz, ela também já deu a voz ao filme da Disney, O Corcunda de Notre Dame, em 1996. Digamos que isto para a versão francesa do filme. Digamos que ela apostou mais numa polivalência, não apenas numa área, ao contrário, por exemplo, da Céline Dion. Ela é atriz também, também esteve num musical, e é sem dúvida uma cantora que assumiu uma polivalência muito interessante. Ela aqui em Portugal também teve o seu sucesso quando em 99 lançou o álbum Lara Fabian. Aqui em Portugal só chegou no ano 2000. Lara Fabian 2000, é assim que é conhecido então este trabalho discográfico. E é sem dúvida o seu auge, o seu maior sucesso. Tem temas como Love by Grace, tem temas como Love Again, e também a música Adagio, que é uma versão fantástica do tema do século XIX de Albidonia, Adagio. Aliás, Albidonia, a música chama-se Adagio. E esta versão, então, dá à Lara Fabian um estatuto de cantora muito parecida também a Barbara Streisand e também a Céline Dion em termos de registro vocal. As duas, curiosamente, nunca fizeram nenhum dueto, mas a verdade é que as duas têm muitas semelhanças, a tal ponto de que é já quase no lançamento do seu primeiro álbum que ela se encanta pelo Quebec, precisamente onde vive a cantora, onde viveu a cantora Céline Dion. Ora, Lara Fabian acaba por adquirir em 95, no dia 1 de julho, a nacionalidade canadiana, e acaba depois também por ser recebida, aliás, premiada com o diamante dos prémios equivalentes à Europe Music Awards, mas no Canadá, ou seja, enfim, tendo em conta que é um país muito mais próximo dos Estados Unidos, portanto, onde há toda uma influência e um sensacionalismo também. E não só o sensacionalismo, é uma forma de premiar a cultura a uma grande escala, não é? Digamos que no Canadá é muito por aqui que as coisas se fazem, e então deu-se esta entrega à cantora e atriz Lara Fabian. Ela também se afastou um pouco deste público ocidental pelas suas ligações, como quem diz, ou seja, pela sua aproximação ao leste europeu. Rússia, Ucrânia, Grécia, ela, especialmente com a Rússia e a Ucrânia, teve uma proximidade tal, com quem fez até inclusive um musical, Igor Krutoi, fez um musical que foi lançado em 2010 em CD na Rússia, e só depois, em 2013, houve lançamentos também em vídeo aqui no Ocidente Europeu. Digamos que a cantora está a tentar regressar, a tentar retomar o seu público, e lançou agora, neste ano de 2013, um novo álbum chamado Le Secret. Neste álbum, a cantora canta em francês e está a promover também uma turnê a conta deste álbum. Há um concerto muito esperado que vai ocorrer dentro de poucos dias, dia 27 de dezembro, no Carnegie Hall, um famosíssimo, uma sala de espetáculos de Nova York, e que realmente pretende deixar para a memória esta cantora francófona, e não só, ela que, enfim, é, digamos, é, como digo, tem origens francesas, tem origens francófonas, tem origens italianas, tem origens do outro lado do continente, aliás, do outro lado do mundo, ou seja, no Canadá. Temos aqui, portanto, uma polivalência, não só de nacionalidades, mas também de culturas, é a parte mais importante, que faz com que Lara Fabian seja uma cantora que, ainda que muitas vezes comparada, e é fácil perceber porque há o trajeto de ser em Dion, sempre, claro, no número na escala, não é? Mas ela consegue, ainda assim, porque é também outra curiosidade desta cantora, ela nunca deixou de cantar em francês. Apesar de ela cantar em inglês, ela sempre cantou também em francês. Aliás, foi até este idioma que deu preferência. Depois também tem outra coisa, que, tal como a Céline Dion, a Lara Fabian já cantou em muitos idiomas, são 9 ao todo, eu não me vou lembrar de todos com certeza, mas até português ela já cantou. Já cantou em português o tema Love Again, que foi uma versão brasileira, Meu Grande Amor, uma versão brasileira para a novela Laços de Família. E diziam então que cantou em português, em russo, claro, em francês, em inglês, espanhol, italiano, grego, e estão com a lógica a faltar mais 2 idiomas, alemão e hebreu, exatamente. Foram os 9 idiomas nos quais Lara Fabian já interpretou temas, e que, portanto, fez com que a cantora fosse também fosse alcançando vários públicos, porque cantou nos idiomas que entendiam. E é assim que retratamos hoje Lara Fabian. Vamos ouvir temas do seu primeiro trabalho, mas vamos ouvir antes o tema Les Asia Ample e também a música que levou ao Festival Eurovisão da Canção, ano de 1988, o mesmo em que ficou em 4º lugar e aquele em que Céline Dion venceu. Elas têm inclusive idades muito parecidas. Repare que nasceu em 68, a Céline Dion, a 30 de março de 68. Creio que foi 30 de março, foi 30 de março de 68. E pouco mais de 2 anos depois, Lara Fabian, do outro lado do mundo, ou seja, na Bélgica, nasce a 9 de abril de 1970. O percurso delas é realmente impressionante. As parecenças são interessantíssimas entre as duas artistas. Claro, é quase inevitável comparar uma com a outra. Não em termos musicais, mas não em termos de registro vocal, mas digamos que em termos de percurso artístico, não é? A Lara Fabian também se retira por motivos diferentes, também se retira durante 3 anos, curiosamente, de discos em estúdio. O que ela faz é 3 anos de espetáculo, não é? Pronto, Céline Dion, não todo, Céline Dion abandonou por razões de saúde do seu marido, mas Lara Fabian não, foi uma questão de concertos. Mas assim, 3 anos sem lançar discos de estúdio. 2024, 99, 2002. São datas muito curiosas estas, as das duas artistas. E não deixa de ser curioso porque a idade é a mesma, não é? Aliás, a idade é a mesma, não. A idade é a mesma. Céline Dion nasce em 68. Sim, a idade é a mesma. Céline Dion nasce em 68, para em 99. Lara Fabian nasce em 70, para em 2001. Não deixa de ser curioso. Curiosamente que as duas artistas estão de regresso de uma forma muito interessante no ano de 2013, com cada uma com o seu disco. Vamos ouvir Le Secret, temas do álbum Le Secret, mas antes temos para ouvir La Vie est un pleur e também a música que levou ao Festival Eurovisão da Canção, ano de 1978, pelo Luxemburgo. Já agora, uma curiosidade, porque é evidente destas coisas, eu sei que há pouco falei na Céline Dion, que venceu o festival em 88, e é de conhecimento geral, mas deixe-me só dizer que, digamos, a Céline Dion representou um país vizinho da portanto, do Luxemburgo, vizinho. Pronto, próximo, não é? Que foi precisamente a Suíça, portanto, não tem nada a ver com o Canadá, não tem nada a ver com a Europa, a nacionalidade da cantora, mas a vida tem destas coisas. Vamos à música então, ficamos com La Vie est un pleur e eu volto amanhã para falar de mais um artista, desta vez uma artista e portuguesa. Fique bem ouvinte. Até amanhã. chanter sur des mots qui pleurent comme le cri d'un violent trop noir. Nous voilà la vie avec les yeux du cœur, rien nous empêchera. Ces gestes sont volés, que personne ne te croirait, qu'on dira qu'il t'aimait. Ton corps est une île perdue, un souvenir d'enfance. Rien ne vit. m'assure, tu es vivante. La femme que tu deviendras. Ne te souffrira que les miens. Ton corps est parfait. Laisse-le t'aimer. C'est ça le secret. Quand dans nos prières il y aura Oh.